Estou na frequência livre. Copiado, 077, autorizado táxi via pátio e alfa, ponto de espera do 0, sua minha chave torre em 1895, altímetro 1014. Autorizado táxi via pátio e alfa, no ponto de espera torre em 1895, gol 077, obrigado a luz. Solo Salvador, boa tarde, está 3560, Livrão. 560, informe onde está a Juliette. Gente, onde está a Juliette, está 3560. Salvador, boa tarde, passaredo 2231, se aproxima do ponto de espera da 10, já está pronto a guardar. Passaredo 2231, boa tarde, mantendo o ponto de espera. 2231. Patango Lima, Zulu Golf, QNH10114, reporte no ponto de espera da Taxway Papa. Zero decimal oito. 1399, irá aguardar alguns instantes. Sua nave decolou sua frente, tem o mesmo perfil de saída e início que o senhor. Mike Echo Delta, vento 1110 graus, 909, QNH 1014. Continua a aproximação. Papapá, Mike Echo Delta, continue a aproximação, reporte para o cruzamento da final da 1-0. Tá, 3190, essa é uma indicação, 3-0, chegada a Mari, disponível de voo 060. 060, tá, 3190, gente, bom. Web 5729, chame 7 Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, Ilma. Boa tarde, bom feriado, bom próximo. Final do 10, agilizando, papapapá, Mike Echo Delta. Delta. 27. E após o ETAP, desça para 2000 pés, ajusta no 014. 2094-42206. Eco Zulu November, chame torre 11895. Azul 4206, reduza a velocidade para 170 mais. 709-7206. Uso na final da 17, confirme. Ciente, continua a aproximação, reporte no farol de Chapuã. 399, livre decolar, cabeceira 10, vento 110 graus e 90 nós. Papatango, Lima, Zulu Gol, se por gentileza agilize, reporte alinhada e pronto, agilizando. A Jato Delta já cruzou o sinal do 10. Ciente. Visual, cara, nave está taxiando para a decolagem da 17? Afirmativo. Fazer aproximação, aguardando autorização para pouso. Mike Eco Delta está visual, confirma autorizado em girar a base para Sinal. Mike Eco Delta, autorizado em girar a base, aguarde autorização para pouso. Guardarei. Apatango, Eco Zulu 90, mantenha 1500 pés. Informa o tráfego que está decolando a 17, 1000 pés, corredor Axé, com Charlie 402. Zulu Golf, informa o tráfego no setor sul a 1500 pés. Não irá interferir na sua decolagem. Azul 4206, atualizada sinal ILS Expo e reporta estabilizar localizador. Portará 4206. Atentando a aeronave no setor sul a 1500 pés. Vento 110 graus, 129. Muito bem, thank you. 98. Controle agora 208, volta 399, né? Boa tarde. Autorizam a base pela direita para 17 do Exo Novembro? Apatango Exo Novembro, 1000 pés, base pela direita, reporte na final da 17, vento 110 graus, 13 nós. Vitor Delta Zulu, chame torre, 1895. Novembro, desce para 1000 pés e chame na base pela direita da 17, Eco Zulu Novembro. Forma o tráfego, um corredor Interlagos, sentido buraquinho rotatória, mantendo 1500 pés. Está numa base pela direita para a 17, Eco Zulu Novembro. Passaria 2231, aguardando no ponto 0 da 1000. Passaria 2231, ele mantém 1000. Ali mantém 1000. 2231. Há a possibilidade de alinhar aqui pela chave o 2231? Afirmativo. Temos um Golf decolou 54, controle 120, deixou 8. Entra, controle 108, Golf. Tirando base aqui para 17-19. 17-19, mantém aproximação, guarda pista livre. Mandando 90. Perdão no meio, pés no corredor, certo? Lima Zulu Golf, mantém condições visuais no corredor Axé, 1000 pés, reporta no farol da Barra. Reporta no farol da Barra, Lima Zulu Golf. Posição na Zulu Atrás, leve MS 720, formação Zulu, cruzo 220 para 150. Web 6720, essa é uma identificação atualizada a chegada a Bonf, desça para o nível de voo 050. Identificou, autorizado Bonf, mas foi com ajuda, recebe. Web 6720, mantenha na chegada. Vai na chegada, 6720. Controle voo no 399? Voo 399, Gono 399, prossiga. Tá restrito a uma centena até 30 mil de Salvador, já? Gono 399, negativo. Sobre o nível de voo 360. 360 no 399. Tan 3190, após etapa, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado a final ILS X-Way, reposta estabilizar localizador. Ok, tá mantendo o 060 ainda, então após etapa, vai manter o 060 até etapa, então autorizado 2000. Tan 3190, sente, desça para 2000 pés. Livre das restrições em etapa. Ok, vai descer para 2000 pés, livre das restrições em etapa. 3190. Patango Vitor Delta Azul, visual com Embraer da Azul na longa final. Patango Vitor Delta Azul, segundo para pouso na 7. Azul 4206, informa o tráfego do setor norte a 1500 pés, não irá interferir na sua promoção, não irá pousar na 17. Paciente 4206, aguarda liberação. Passaria 2231 decolado a 56, chame controle na frequência 120, descida 8. 208, uma boa tarde, bom trabalho. Vitor Delta Zulu, confirma intenções. Papatango Vitor Delta Zulu, confirma a aproximação. Reposta 3 milhas da 17. Azul 406 tem livre pouso, Sandra? Azul 4206, livre pouso, cabeceira no 0, vento 110 graus no 0 nós. Check 3. Baixou e travou, tem livre pouso na 10, Azul 4206. Azul Vitor Delta Zulu, destino Salvador, confirme. Reporte na final, curva esquerda, reporte na final da 17, vento 110 graus, 10 nós. Paredo 2231, no contato radar, saída Momo, submetendo nível de voo 180. Perfil da Momo, acendendo 180, 2231. Zero, sete, sete, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Alinha e mantém no zero, agora 077. Patango Vitor Delta Zulu, reposta 3 milha da 17. Visual com campo? Livre pouso cabeceira no 7, vento 110 graus e 10 nós. Azul 4206 no solo ao 58, liga direito, chame solo na frequência 121 decimal 9. Direita, chama solo 21 9, Azul 4206, obrigado. Vou 050. Tamari 050, turismo vai estar. Oceano 6210, mantenha a chegada. Entra, mantém. Receptor localizador, é 3190. Tan 3190, se chame torre 11895. 895, tá 3190. Turismo vai 6290. Posso acertar novamente o eixo. 1-3-0 curto pela direita, de forma a não atrapalhar a aproximação da 1-0. 1-0-7-7, livre decolagem de cabeceira 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem, 1-0, bom, 0. Tower 7-6-6-7, holding short of runway 1-0, ready for takeoff. Oceania 6327, maintain holding point. Maintain holding point 6327. Salvador, boa tarde, está 390, LS completo, baixou e travou. Então, 390, informo o Papa Alfa 32 no setor norte, a 700 pés, não vai ter final de sua aproximação. Sente, 390. Então, 390, relegar 1-0-1-4, reporte baixado e travado. 390, LS completo, baixou e travou. Então, 390, aguarda a pista livre. Vento Delta Zulu, livre pouso, cabeceira 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Zero, sete, sete, decolado a 2000, chama o controle na frequência 120 decimal 8. Passou sim, ele é completo, mas foi travou, 3-1-0. Então, 3190, com a aproximação, guardando autorização para pouso. Continua a aproximação, guardando autorização para pouso, está 3190. Understood, level 370, stand by to copy or take clearance. 022. Stand by, 022. Salvador, boa! Vai ser o gol. 1755, informação extra e autorização, confirma. Informação X-Ray número 2 para cópia, aguarde, no 755. A gente vai verificar X-Ray número 2. Aproximando do ataque Gillette, 4201. Chegando, portão 01. 01, obrigado. Papango, Lima Zulu Golf, na escuta. Lima Zulu Golf, frequência livre para coordenação. Zero, two, two, red copy. Hey, Sam, go ahead. Clear to Lisboa. Flight level 370, upper Zulu 10 until Natal, upper November 873 until Intol, then fired. Runway 10 left turn, Puka departure and Zipa transition. Salvador departure control 120.8 and squawk 5561, Portugal 022. Radiomax correct, please check your radio, readability 2, okay? Come ready to start up and push back. We'll call 0-2. 0-6-0. Controle 1208. Tráfego está acontecendo na sua frente, certo? Upper Zulu 1-6, decolado ainda 1-0 com primeira curva direita da Euleta, após Euleta Brit, 5524, 1208 no trânsito, no controle, o gol 1755. Na ponte 5, puxa, para, puxa, será? Na ponte 5 vai chamar quando pronto o gol 1755. São Salvador, está 3-1-0, de volta na sua escuta, está de feial. 3190 até a ponte 08, na minha escuta. Até a ponte 08, na sua escuta, até 3190. Salvador, voo 925. Número 4, para a possibilidade de Paraná. 925 autorizado, puxa, será a chave-tac. Cuidado, camarada, tá aqui, voo 925. Web 6720, atualizado a final ILS X-Ray, reporta estabilizar localizador. Atualizado final X-Ray, chama estabilizado Web 6720. Turner 6321 at 05, departure 120.8. 120.8, thank you. Frequência livre, uma boa noite. Salvador Control, good afternoon, Oceania 6327. Oceania 6327, with the contact, climate track 1160, dial departure. Climate 2160, dial departure, 6327. Oceana 6210, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000, comunicatório, Oceana 6210. Departure Oceania 6327, request flight direct Libra. Oceania 6327, fly heading Libra position. Direct Libra, Oceania 6327. Oceania 6210, reduza a velocidade a 1.70 nós. Vai reduzir, Oceania 6210. Web 6720, estabilizado em LS. Web 6720, ciente, chame torre 1.1895. 295, boa tarde, o Web 6720. Sim. Com 1015, até o ponto de espera 295, a torre, obrigado, tenha uma boa noite. Boa tarde. Mobilizado. Webjet 6720, esse ponto de 0, vento 1110 graus, 14 nós. Eu e o povo estão na 0, Web 6720. Salvador, muito boa tarde, é o Moronato. 1925, visual com tráfego no final da 10. Após passagem do tráfego, teria condição de janear, mantém iniciar sentido a pista livre? Após passagem do tráfego, então ali, mantém no 0, gol 995. Após S6327, request flight direct to Bells. Channel 6327, standby. Standby. Auto taxi, 1766. Salvador, boa tarde, 23567 com a X-Ray para autorização Brasília. Ok, 3567 autorizado, Salvador, Brasília, nível 380, conforme o repetitivo, via Upezulu 17, decola 10 com curva direita, subida Arbor, após Elefa, controle 120, decimal 8, aciona 5572. Clear, fly heading E-Dells, China 6327, thank you. Para puxa celular. Tá, nível de voo 050. 050 da Mari, se acha. Passaredo 2231, chame centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 12545, 2685, Buracão, boa tarde, um bom trabalho, um bom feriado. Sala 3900, SG 4000. E uma boa noite. 219, MJAC 6720, boa. 140. Eu vou coordenar com o controle aí da guarda. Vem aqui, vai dar no 545. Estabilizado, boa, 939. Cabeceiro 10, a guarda está livre. Quase ordem, 210. 1925, vento 110 graus 109, livre decolagem 10. Livre ponto 10, vento 1, 10 graus, 1, 2, 9. Ponto 10, Xenéia 62, 1, 1925, decola 14, controle 120, decimal 8, uma boa noite. 208, Amaral, obrigado, boa noite e bom feriado. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 925, decola na Arbor, sua escuta. Gol 925, contato radar, saída Arbor, podemos até nível de voo 360. Vem para o 360 na Arbor, Gol 925. Autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto de espera 1895 à torre, 1015 altímetro. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1095, gol, 1075. Web 6720.